boa, não é? É cocada boa. Mega Frito Sol, aqui sim é moral. Eu te pergunto, sabe quem é? É o DJ Bruno. Este é o CD do Mega Flip Song. O som que detona em todo o Pará. E claro, essa é a mais nova sensação do Pará. Fica com tudo balançado, balançado, tudo balançado, tudo balançado, tudo balançado, tudo balançado, tudo balançado, tudo balançado, tudo balançado, tudo balançado, tudo balançado. Tô só te observando, ó, olha a rabadela tá como, tum, tum, balançando a rabadela tá como, tum, balançando a rabadela tá como, tum, tum, balançando a rabadela tá como, tudo balançando. Dona Maria, tua filha tá bem, Dona Maria, tua filha tá bem, rabali, rabali, vá, rabali, vá, rabali, rabali, vá, rabali, vá, rabali, rabali, vá. E aí, Raul, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, sabe por quê? Nós é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão. Quem é o melhor DJ da produção? Aí eu te pergunto, sabe quem é? É o DJ Bruno. Eu digo, não faz o que eu faço. Sabe por quê? Mas é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Bora, Valdisque! DJ Moisés, o incomparável. Mega Flip Som, a qualidade torna a sua festa uma verdadeira adrenalina. Da. DJ Moisés. Segura aí, incomparável! Bora, Valdisque! Esse bicho é doido, só besteira. Me leva que eu vou.

Que no ele pra converso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. O som que detona em todo o Pará. E claro, essa é a mais nova sensação do Pará. Som. Aqui sim é moral. Sua festa em um estilo mais top, em outro nível. Uma calça, vou marcar de te ver e não ir. Vou comer a banda,

famoso 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. DJ Arilson, o DJ oficial do Mega Flip Sol. Esse é o famoso 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Queda nos teus ouvidos e botando pra saco de geral. DJ Robert Pressão. E torna a sua festa uma verdadeira adrenalina. Quando meu pé tocar, eu sei que você vai lembrar. E vai querer assassinar, e vai chorar, e vai lembrar que poderia estar aqui. Mas vem pra cá, vem curtir, vem dançar. E eu vou te dizer, você vai gostar. Você vai gostar. Com o DJ Brás e Joãozinho a comandar. E o DJ Assaiag manda as balas. DJ Bido já vai tocar. Com o DJ Gargamini, então para e vem. Então para e vem. É ouro negro pra você. Vamos fazer valer aqui. Cê tá bem, cê tá bem. Vem curtir o som da fera. É a fera, é o magnífico. Ouro negro. É a fera, é a fera. Das marcantes, agitando o povão. Vem curtir o som da fera. É a fera, é o magnífico. Ouro negro. É a fera, é a fera. Das marcantes, agitando o povão. Júlio Chagas, o novo sucesso do Brasil. Sheila Nilson, o inigualável de Soledade. Quando meu pé tocar, eu sei que você vai lembrar. E vai querer seu sinal, e vai chorar, e vai lembrar que poderia estar aqui.

pancada nos teus ouvidos e botando pra saco de geral. Segura a bicada, segura a bicada. Toda aquele jeito e as novinhas não resiste. Um litro de piroque, beijadinha de escobite. Tu não é louco de mexer com falcão. Tu não é louco de mexer com falcão. Ele vai te agarrar e te dar isso de bico. Vai te agarrar e te dar isso, dar isso, dar isso, dar isso. Produções. Ih, rapaz, ele canta, né? DJ Edivan, tá que nem caixa de chocolate, é o garoto. Então, segura, segura a bicada, segura a bicada. Toda aquele jeito e a novinha não resiste. Um litro de piroque, beijadinha de escobite. Tu não é louco de mexer com falcão. Tu não é louco de mexer com falcão. Ele vai te agarrar. Te dá isso de bico, vai te agarrar e te dá isso, dá isso, dá isso, dá isso. Qualidade torna a sua festa uma verdadeira adrenalina. No meio do pitch, no meio do pitch, no meio do pitch, no meio do pitch. Diego Evolution, o top do Pará. Douglas Super, o DJ da galera. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. O top do Pará, Douglas Super, o DJ da galera. DJ Marilson, você já sabe, não vale copiar. Era tu que era bandida. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. CD Mega Flip Sosa, o CD que contagia a galera. Oh, yes.